Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Leal Veículos, a sua melhor opção para comprar o seu carro novo ou seminovo. Temos a melhor avaliação do seu seminovo e condições especiais. Com Leal Veículos, você faz negócio. Leal Veículos, compra, venda e financiamento em até 60 meses. Avenida Deputado Sá Urtiga, 1300, bairro Bomba. Fone 89-3421-0394. 99-38-7777. Visite também a Leal Caminhões. ZYI 895, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos, uma escola de rádio, emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Agora na sua Difusora, Show da Tarde Difusora. Boa tarde. Hoje, dia 29 de julho, a Rádio Difusora de Picos chega aos 46 anos de atividade, consolidando-se como um dos pilares da comunicação popular no Piauí. Fundada em 1979, por iniciativa do então senador Elvídio Nunes de Barros, a emissora surgiu do desejo de aproximar comunidades, disseminar informações relevantes e oferecer voz à população do interior nordestino. O legado deixado por Elvídio atravessou décadas e transformou-se em um sistema de comunicação robusto, responsável por formar gerações de comunicadores e consolidar práticas de rádio comunitário e educativo. A comemoração pelos 46 anos começou nas primeiras horas de hoje, terça-feira, com uma programação especial que integrou as rádios Difusora e Grande FM. Em seus estúdios, colaboradores, ex-funcionários, parceiros e membros da família Nunes de Barros compartilharam lembranças e gratidão pela trajetória da emissora. Uma bênção foi realizada pelo padre Pio Feitosa, emocionou os presentes, seguida de uma confraternização com direito a café da manhã coletivo e canção de parabéns à rádio mais tradicional da macro-região de Picos, Piauí. Portanto, hoje, 46 anos da Difusora de Picos. Aquele abraço para você ligado. Eu sou J. Batista. A partir de agora, programa Show da Tarde. Muito bem, vamos fazer o programa. Infelizmente, eu estou com uma gripe terrível, né? Estou com a voz cansada, garganta inflamada, infelizmente. Mas vamos fazer o possível aqui para trazer o melhor para você que está nos ouvindo e que é ouvinte de todos os dias da nossa querida emissora. Vou trazer algumas recordações de alguns colegas que passaram por aqui, que falaram Hoje pela manhã já foi especial a programação, com muitos comunicadores que tiveram por aqui. E hoje à tarde eu vou trazer mais algumas gravações de alguns comunicadores que passaram aqui por esta emissora, não é? Daqui a pouco a gente vai exibindo as entrevistas, vai colocando no ar, tá certo? Muito bem, parabéns não só para a Difusora, mas para você que hoje, dia 29 de julho de 2025, faz aniversário. Tudo de bom, boa sorte para você. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Trabalhando comigo, Beto, na central de transmissão, Reinaldo Silva, assistente técnico, a direção da Rosa Maria e do Leonardo Frota. Muito bem, no Som do Rei, às 2h06, Roberto Carlos, Luz Divina. Guanambi Sonial canta Meu Adeus da Saudade. Daqui a pouco você vai ouvir alguns comunicadores que passaram aqui pela Difusora de Picos. Vamos lá, até 4 horas, Show da Tarde no ar. Fazendo sorrir. acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus, é claro que é Jesus. Essa luz divina, essa luz. Show da Tarde, Difusora. Adeus, cidade querida, terra onde eu nasci. Em ti perdi o meu tempo, quantas torturas sofri. No amor não tinha ninguém, nunca soube o que é ser feliz. Eu era um condenado, pagando o mal que não fiz. Chorando eu amo as flores, as plantas eu amo também, até as casas eu amo, só não amo mais ninguém. Meu peito tristonho reclama e choro igual a criança, porque em 26 anos perdi a minha esperança. Escada do morro, de ti saudades me resta. Pracinha da igrejinha, onde eu fazia seresta. Adeus, meu rio Guaribas, jamais esqueço teu bando. Adeus a quem não me quis, a quem não mais acompanha. Meu violão não esqueço, alguns amigos também. Adeus, até não sei quando, que os anjos digam amém. Adeus às flores do campo, sereno da madrugada. Adeus, adeus da saudade. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Todos os dias, pessoas em nossa cidade precisam de sangue para sobreviver. E você pode ser a diferença. Doar é simples, rápido e transforma o mundo de alguém. Doe sangue, salve vidas. Procure o Hemop de Picos, faça sua doação e ajude a salvar vidas. Uma campanha da Rádio Difusora, 46 anos, uma escola de rádio, um legado no ar. E Hemop, em parceria pela vida. De segunda a sábado, às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Difusora, Grande Jornal. Oferecimento... Cabelos Bonitos, sua loja de cosméticos em Picos. Espaço Pet, tudo para seu melhor amigo. Polimax, o fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para a sua saúde e não contém açúcar. Pomada Negra, acaba com as dores do dia a dia. Chá Acabe, combate azia, má digestão e gordura no fígado. Óticas Rivelini, presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Seu veículo está com problema? Vá a Autopeças Feitosa. Peças para Mercedes, Scania, Volvo, Chevrolet, Ford, carretas, tratores e rolamentos em geral. Casa do automóvel, para-brisas, baterias, peças e serviços em geral. Autopeças Feitosa, 3422-2510. E Casa do Automóvel, 3422-3098. Avenida Deputado Saltiga, Picos. Show da Tarde, Difusora. Muito bem, vamos que vamos aqui com o Show da Tarde pela sua Difusora. Como anunciei no início do programa, vamos ouvir a voz aqui, a voz de dois locutores, comunicadores que passaram por aqui. Temos algumas gravações aqui de alguns, a gente vai divulgar para você reconhecer a voz. Vamos ouvir o primeiro. Momento Especial, Difusora, 46 anos no ar. Difusora. Alô, queridos ouvintes da Rádio Difusora de Picos, cordialmente boa tarde. Você conhece esta voz? Você lembra de mim? Eu sou o poeta Barra Azul. Passei 40 anos aqui na Rádio Difusora de Picos apresentando o programa Tarde Sertaneja. Desde o dia 18 de janeiro de 1980 até 18 de janeiro de 2020. Foi um amor entre Barra Azul, o ouvinte, e a Rádio Difusora de Picos. Eu fiquei muito feliz quando esta rádio eu ouvi. Pra mim ela ainda é a melhor do Piauí. Nós envelhecemos junto, mas ainda estamos aqui. Show da Tarde. Um show de energia em seu rádio. Apresentação, J. Batista. Rádio Difusora, a emissora do povo. Muito bem, ouvimos aí o poeta Barra Azul. Durante 40 anos fez parte da programação da Rádio Difusora de Picos. Vamos ouvir mais um aqui, um comunicador. Momento Especial, Difusora, 46 anos no ar. Difusora. A primeira emissora oficial de Picos. Passamos 40 anos, de 1980 a 2020, fazendo aquela animação com o povo do sertão, o povo do município de Picos, o povo de outros municípios e do estado do Piauí. E até de outros estados, como Ceará, Maranhão, Pernambuco. Tudo isso a gente conseguiu levar a nossa comunicação até lá, através de vários programas. Por exemplo, nós fizemos aqui o Alvorecer do Sertão, foi um programa que marcou muito. E também A Noite é Nossa. Esses dois foram os que se destacaram mais. E hoje estamos aqui muito satisfeitos em estar participando dessa história, dessa emissora, que foi a primeira aqui de Picos. Estamos aqui confraternizando essa festa dos 46 anos da sua Difusora, uma escola de rádio. Eu sou Chagas Vieira e estou aqui sempre à sua disposição. Difusora! Tá aí, ouvimos a voz do Chagas Vieira, que marcou muito também aqui na programação da Difusora. Logo mais a gente coloca mais colegas, né, para falar. Alô, boa tarde. Quando eu batizei, meu pai adorava o programa de Barra Azul. Ele não perdia um programa. Mas está com 8 anos que Deus levou ele. Mas não perdia um só programa. Ele é fanzado de cantoria. Sempre até botava cantoria, mas morava no interior. Barra Azul foi muitas vezes fazer tocar, fazer cantoria lá na nossa casa, no interior, onde nós morávamos. Muito bem, Irene. Marcou época e gerações, né? Boa tarde, Ana Batista e Irene Candavaz. Eu gostaria de ouvir Praia Deserta com suas músicas, Ana Batista, e outra com roupa nova, qualquer uma, para curtir. Oferecer todos os ouvintes da tarde a você. A todos apresentados. Os locutores que faz parte da difusora. Muito, muito grata por nós ter essa difusora nossa. A gente já ouve sempre, sempre essa programação maravilhosa que vocês sempre, sempre nos animam todos os dias nossas vidas, né? Parabéns pelos 46 anos de difusora. Muito bem, boa tarde, Irene, muito obrigado, tudo de bom. Vamos ouvir música, J. Batista e Roupa Nova, 2h21. Deixou uma feira.